nascer a ilusão perdida que há muito tempo adormeceu dentro de mim. Quem é você? Será um anjo bom ou será o meu pecado? E se eu estou amando certo ou errado? Somente o tempo é quem me poderá dizer. Quem é você que de repente encheu de luz o meu caminho? Eu que andava muito triste e tão sozinho, agora estou amando alguém que mal conheço. Quem é você? Qual o segredo que você traz escondido? Quem é você? Por quem de amor estou perdido? Se houver destino, sei que eu encontrei o alguém que mal conheço. Quem é você? Qual o segredo que você traz escondido? Quem é você? Por quem de amor estou perdido? Se houver destino, sei que eu encontrei o meu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Chitãozinho e Chororó, quem é você? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vier passear ou visitar Brasília a trabalho, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? O Bar do Alemão é uma tradição de 111 anos que nasceu lá em Itu, lá no estado de São Paulo, e chegou a Brasília no dia 1º de maio e é o maior sucesso da capital federal. Primeiro, porque o bar é um bar com uma tradição de 101 anos, para durar 101 anos, só se for muito bom, né? E é realmente muito bom. Segundo, porque está no lugar mais bonito de Brasília, pertinho do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente, ao lado do Lakeside, ao lado da Concha Acústica, no setor de clubes e hotéis de turismo norte, todo mundo sabe onde fica, e você vai saborear uma culinária maravilhosa à beira de um cartão postal que é o Lago Paranoá, viu? E é muito fácil você me achar que eu tô sempre por lá, tá bom? O criador de sucessos é Delson Moura. Amanhece. E assim mais um dia que vem trazendo esperança. E o céu todo aberto de azul traz sua lembrança. Amanhece e os pássaros cantam nas folhas dos arvoredos. E eu só não sei dos seus sonhos, dos seus segredos. O dia se fez canção em meu olhar. Nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está.

faça seu show. Paula Fernandes, Você Mulher, por Fábio Som, lá de Cândido Salles, e Andréia Márcia, minha conterrânea de Coromandel, que mora em Uberlândia. Sejam todos bem-vindos ao Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. A sugestão do Beijá, Jades e Jadson, O Seu Lugar Você Perdeu. Chega de insistir em um amor que já não me convém. Não vou ficar aqui te esperando se você não vem. Te dei todas as provas pra você acreditar no amor. Você sempre me teve ao seu alcance, não me deu valor. Não entendeu que no amor às vezes é preciso perdoar. E que a mágoa passa, mas um grande amor nunca vai passar. Mas quando o frio da noite e o vazio da solidão entra a fazer estragos no seu coração, nessa hora você vai lembrar de mim. Agora é tarde, esse jogo se inverteu. Se vai chorar, se vai sofrer, o problema é seu. Pois no meu coração, seu lugar você perdeu. Não entendeu que no amor às vezes é preciso perdoar. Que a mágoa passa, mas um grande amor nunca vai passar. Mas quando o frio da noite e o vazio da solidão entra a fazer estragos no seu coração, nessa hora você vai lembrar de mim. É agora tarde, esse jogo se inverteu. Se vai chorar, se vai sofrer, o problema é seu. Pois no meu coração, o seu lugar você perdeu. Mas quando o frio da noite e o vazio da solidão entra a fazer estragos no seu coração, nessa hora você vai lembrar de mim. Agora é tarde, esse jogo se inverteu. Se vai chorar, se vai sofrer, o problema é seu. Pois no meu coração, o seu lugar você perdeu. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, sugeriu Jades e Jadson, O Seu Lugar Você Perdeu. Essa dupla também está contando com o trabalho profissional de divulgação do meu amigo Flávio Bejar, um amigo meu de mais de 40 anos, que há mais de 35 anos faz um trabalho na região de Minas Gerais, divulgando os artistas famosos e os que estão começando também, né? Se você quiser ter o seu nome divulgado em Minas Gerais, que é o maior mercado de shows e de discos do Brasil, é só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Paulo Henrique de Paulo e Paulino e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. No ano de 1988, Amapá e Roraima deixavam de ser territórios e passavam a ser estados brasileiros. Nesse mesmo ano, falecia em Porto Alegre, vítima de câncer, o cantor gaúcho Paulo Henrique. Vamos recordar agora o seu maior sucesso, gravado em 1969, Uma Lágrima. Meu primeiro amor ao despedir

No dia 5 de julho, uma sexta-feira, tem show de Chico Rei Paraná, lá na minha cidade de Coromandel, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, na Coproagro, a grande feira do leite de Coromandel, uma promoção da Coproleite. E no dia 10 de agosto, é um sábado, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, os meus amigos de Paulo e Paulinho. Eu vou estar presente nesses dois eventos. Esses dois shows foram adquiridos por intermediação com a RBM Música, que consegue o show para você mais barato que você conseguiria se você comprasse direto, viu? Não é mágica, não. É amizade mesmo de longa data, né? Por intermédio da RBM Música, você leva para sua cidade os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Cararinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. Olha, eu vou dar uma dica para você dos benefícios da banana. A primeira dica é o seguinte: eu vou passar para vocês do jeitinho que eu recebi aqui por escrito, né? Depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para uma banana da mesma maneira. A banana contém três açúcares naturais, a sacarose, a frutose e a glicose, combinados com fibra. A banana dá uma instantânea e substancial elevação da energia. Pesquisas provam que apenas duas bananas fornecem energia suficiente para um treino de 90 minutos extenuantes. Não é à toa que a banana é a fruta número um dos maiores atletas do mundo. Mas energia não é a única forma de uma banana poder nos ajudar a manter a forma. Pode também nos ajudar a curar ou prevenir um grande número de doenças, tornando-se uma obrigação adicionar a banana à nossa dieta diária. Depressão. De acordo com recente pesquisa entre pessoas que sofrem de depressão, as pessoas se sentiam melhores após ter comido uma banana. Isso porque a banana contém triptofano, um tipo de proteína que o corpo converte em serotonina, reconhecida por relaxar, melhorar o seu humor e, geralmente, fazer você se sentir mais feliz. Se você tiver de TPM, esqueça as pílulas e coma uma banana. A vitamina B6 regula os níveis de glicose no sangue, que podem afetar o seu humor. Anemia. Contendo muito ferro, bananas estimulam a produção de hemoglobina no sangue e ajudam nos casos de anemia. Pressão arterial. Esse fruto tropical é muito rico em potássio, mas reduzido em sódio, tornando-a perfeita para combater a pressão alta. Tanto assim é que a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, permitiu que a indústria da banana oficialmente informasse ao público que ao comer essa fruta, ela poderá reduzir o risco de pressão alta e infarto. Meu filho Rodrigo não vai morrer nunca desses males, porque se deixar ele come um cacho de banana por dia. Eu também como banana todo dia. Para o cérebro, 200 alunos de uma escola da Inglaterra tiveram ajuda nos exames deste ano, comendo bananas no café da manhã, lanche e almoço, em uma tentativa de elevar a sua capacidade mental. A pesquisa mostrou que o elevado teor de potássio na banana pode ajudar a aprendizagem, tornando os alunos mais alertas. Eu tenho aqui outros efeitos benéficos da banana, mas eu vou deixar para falar em um próximo programa. Bom, dito isso, né, você não é macaco não, mas pode entrar na banana que eu tenho. O sucesso do momento, Vitor e Léo, Fuscão Preto, o doutor e a empregada e o Fuscão e a empregada. Manchando de amor, Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu uma

No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 39 anos atrás, Despedida. Alô, alô, nota boa de hoje é o seguinte, o Luiz foi atribuído isso ao Luiz Fernando Veríssimo. Não sei se é dele mesmo, porque na internet eles botam muita coisa na conta dele que não é, né? Mas pelo que está escrito aqui, acho que é dele mesmo, né? O trem tá ficando complicado. Esse negócio de casar mulher com mulher, homem com homem, o trem tá ficando complicado, né? A história do Luiz Fernando Veríssimo é assim. Mãe, eu vou casar. Jura, meu filho? Tô tão feliz. Quem é a moça? Não é moça não, mãe. Eu vou casar com um moço. O nome dele é Murilo. Você falou Murilo ou foi meu cérebro que sofreu um pequeno surto psicótico? Eu falei Murilo. Por quê, mãe? Tá acontecendo alguma coisa? Não, não, nada não. Só a minha visão que tá um pouco turva e meu coração que talvez dê uma parada, não mais, tá tudo bem. Se você tiver algum problema em relação a isso, é melhor falar agora, disse o filho, né? Problema? Problema nenhum. Só pensei que algum dia eu ia ter uma nora, ou isso. Aí o filho respondeu, você vai ter uma nora. Uma nora meio macho. Ou um genro meio fêmea. Resumindo, uma nora quase macho tendendo a um genro quase fêmea. E quando é que eu vou conhecer o meu, a minha, o Murilo? Ô mãe, pode chamar ele de Biscoito, é o apelido. Ah tá, Biscoito, já gostei dele. Alguém com esse apelido só pode ser uma pessoa bacana. Quando é que o Biscoito vem aqui? Por quê? Não, por nada não. É só para eu poder desacordar o seu pai com antecedência. Você acha que o papai não vai aceitar? Claro que vai aceitar. Lógico que vai. Eu só não sei se ele vai sobreviver. Mas isso também é uma bobagem, né? Ele morre sabendo que você achou sua cara metade. E olha que espetáculo. As duas caras metade com bigode. Ô mãe, que besteira. Hoje em dia, praticamente todos os meus amigos são gays. Aí ela disse assim, só espero que tenha sobrado algum que não seja para poder apresentar para tua irmã. Ô mãe, a Bel já tá namorando. Ah, que beleza, a Bel tá namorando. Ela não me falou nada. Quem é o namorado dela? Uma tal de Verusca. Como? Verusca. Ah, bom, que susto. Eu pensei que você tivesse falado Verusca. Ô mãe, tá, tudo bem. Se vocês são felizes, eu só fico triste que eu não vou ter neto, né? Por que não? Eu e o Biscoito queremos dois filhos. Eu vou doar os espermatozoides, a ex-namorada do Biscoito vai doar os óvulos. Ex-namorada? O Biscoito tem ex-namorada? Tem. Quando ele era hétero, a Verusca. Que Verusca? A namorada da Bel. Peraí. A ex-namorada do seu atual namorado é a atual namorada da tua irmã, que é minha filha também, que se chama Bel. É isso? Porque eu me perdi um pouco. É isso, mãe, é isso. Pois é. A Verusca doou os óvulos e nós vamos alugar um útero. Útero de quem? Da Bel. Mas logo da Bel, quer dizer então que a Bel vai gerar um filho teu e do Biscoito com o teu espermatozoide e com o óvulo da namorada dela, que é a Verusca. Isso. Essa criança, de uma certa forma, vai ser tua filha, filha do Biscoito, filha da Verusca e filha da Bel. Em termos, a criança vai ter duas mães, você e o Biscoito, e dois pais, a Verusca e a Bel. Por aí. Por outro lado, a Bel, além de mãe, é tia ou tio, porque ela é tua irmã. Exato. Aí a mãe falou, quer saber? No final das contas eu não entendi mais nada. Não entendi quem vai ser mãe de quem vai ser pai de quem vai ser o útero. A única coisa que eu entendi é que daqui pra frente vai ficar difícil fazer a árvore genealógica. Se não ficar impossível, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Olha, pra quem tava sempre me cobrando, Cleiton, queria um CD seu, agora tem um que reúne uma coletânea de 23 músicas dos meus 12 CDs. É a coletânea 33, porque eu tô completando 33 anos de carreira como cantor. Se você quiser me dar o prazer de ter o meu CD na sua casa, é só usar o Projeto Confiança. Mande o seu nome e o seu endereço para rbmmusica@gmail.com ou então direto no site da Rádio Estúdio Brasil, ou no meu Facebook, ou no Twitter. Você manda seu nome e endereço, a RBM vai mandar o CD para sua casa, junto com o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Quando chegar, você vai na caixa ou vai numa loja de loteria e deposita R$15, que é o preço do CD, já incluindo as despesas de correio, viu? Você pode pedir quantos você quiser, é R$15 cada um, tá bom? rbmmusica@gmail.com. Aniversariando nesse final de semana, a minha conterrânea de Coromandel, Maria Cândida Costa, a Lilian Pena de Coromandel também, a Tânia Souto, Joelson Marques, Oscar Travassos, a Keila Cristina Magalhães, o Ricardo Mastalers, o Pedro Cordeiro, Ana Paula Cazulo, Odilon Nunes, o radialista Nardelli Oliveira, lá do Maranhão, a Jéssica Scalco, a minha amiga Alba Valéria Mendonça Perfeito, advogada aqui de Brasília, Alceste Júnior, a Zélia Divulgadora, o dançarino João Gonzaga, a Maria Lúcia de Santana, o Paulo Maciel, o meu amigo Ronaldo Persiano, a Maria Guimarães, Marília Drummond, Andréia Santos Moura, Paulo Matos, Antônio Leitão, meu amigo aqui de Brasília, a minha prima Maria Eugênia Tavares de Brasília, Luzinete Elias e a Luciene Camargo, e a minha mulher Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar, todos aniversariando neste final de semana, recebendo os meus votos de muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. Eu vou fazer aqui uma oração que veio da Flora Sintra, lá de Pindamonhangaba, em São Paulo, que eu quero dedicar também para você que está fazendo aniversário hoje e eu não estava sabendo, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Abra o teu coração. Quando tua alma parecer pequena, mesmo quando achar que amar não vale mais a pena, abra o teu coração. E quando a noite chegar e a solidão te alcançar, ainda assim eu peço, abra o teu coração. Sabe, vou te contar um segredo. Um coração só abre por dentro. Só o dono tem a chave. Depende unicamente de você. Abra o teu coração. Retire as mágoas. Jogue fora as tristezas. Faça uma faxina geral. Deixe somente doces lembranças. E crie um espaço, embora seja pequeno, para acolher as belezas que a vida te reserva. Tenho certeza que a ternura vai fluir. Teu coração renovado será fonte de alegria, de amor e outros bons sentimentos. E será maravilhoso te ver sorrir novamente. Amém. Belíssima oração, abra o teu coração, que a nossa ouvinte Flora Sintra, de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, mandou pra gente, né? Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar, pode mandar no programa cleitoaguiar@gmail.com. O Brasil vai abraçar esses meninos, eu tenho certeza. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será assim você perdeu a graça, perdeu o valor. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, e vou atender o pedido do meu amigo Olindo, xerife verde lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Ele falou: Cleito, eu queria que você tocasse essa música oferecendo pro Zé Maria. Ficou bonita demais. É uma gravação caseira, viu, gente? Vocês não reparam a qualidade técnica, não, que foi feito num gravadorzinho pequeno, mas é uma coisa, é uma relíquia. É o Goiá cantando com a esposa dele, a dona Hilda, moça da abadia. Era uma moça sem malícia, humilde filha do nosso interior. Sempre cantava na igreja de abadia. A voz tão linda inspirava sempre amor. Ó, filha do eterno Pai, ó, senhora da abadia, porém um dia foi embora. Adeus a terra em que viveu. Os habitantes da cidade de abadia, da linda voz, nenhum deles esqueceu. Ó, filha do eterno Pai, ó, senhora da abadia, simples, sem malícia, na capital a maldade conheceu. Toda a pureza que ela trouxe de abadia, nas entrelinhas da cidade se perdeu. Ó, filha do eterno Pai, estás me ouvindo, esta canção representa a despedida. Quem te amou, pede agora com pureza que Deus te tire desse lamaçal da vida. Oh, Lembrando Goiá, ele cantou com a dona Hilda, Moça da Abadia. A frase irretocável do programa de hoje é essa aqui, ó. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus Cristo. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tom Kleber. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, que você pode me assistir pelo canal local, pela parabólica no canal C1, pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e no site rbtv.com.br, rbtv.com.br. Neste domingo eu vou conversar com o goleiro da Seleção Brasileira de Futebol e foi titular por 10 anos do Fluminense, o Paulo Vitor, meu amigo que mora aqui em Brasília, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tom Kleber. Eres tu? Me faz sonhar quando chega, agita o meu coração. Me faz sorrir, me faz chorar. Isso pouco importa. Quando te vejo, quando te tenho, lá se vão as horas. Quando te sinto, quando me beija, é tão natural. Eres tu. Eres tu, eres tu, que me abraça e me enche de amor. Eres tu, eres tu, eres tu, que me abraça e me enche de amor. Eres tu. Rima do meu verso, sonho acordado quando vou te amar, contando estrelas a te esperar. Tonight, tonight, tonight. Oh, oh, quando te vejo, quando te tenho, lá se vão as horas. Quando te sinto, quando me beija, é tão natural. Olhando em teus olhos, eu te vi. Isso me faz viver só pra ti. Eres tu, eres tu, eres tu, que me abraça e me enche de amor. Eres tu. Eres tu, eres tu, luz que brilha em meus olhos, me faz existir. Eres tu, eres tu. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tom Kleber, dele e do Lucimar, Eres Tu, Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir também no site radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninada do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque a Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Gilberto e Gilmar. O mais importante é o verdadeiro amor. Quanto sinto em dizer-te que me pode desprezar. Logo, logo, sei que devo deixar-te, já não posso mais sonhar. Você fica tão calada, não sei mais o que fazer. E se sentes por minha culpa desprezada, sei que não tem perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora, nem é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante acabou. E compreendas que o mais importante é o verdadeiro amor. Você deve compreender-me.